Maravilhas daqui. E o destaque dessa semana do quadro Maravilhas daqui no Fronte Transamérica vai para um atrativo pouco conhecido do Parque Nacional do Iguaçu, mas com grande atratividade para quem quer saber mais sobre a flora e a fauna da região. Trata-se da trilha do Poço Preto, um caminho de 9,5 km a mata que pode ser percorrido a pé, de bicicleta ou a bordo de um carro elétrico. A trilha do Poço Preto conta com uma passarela suspensa de 320 metros, uma ponte pênsil e um mirante de 10 metros de altura, com o acompanhamento de um guia que revela belezas ocultas como a Lagoa do Jacaré. O retorno ocorre pelo Rio Iguaçu, passando por locais como o Arquipélago das Taquaras, Ilha dos Papagaios e chegada em Porto Canoas ou no menos conhecido Porto Bananeiras, também acima das Cataratas. A duração média do passeio é de 4 horas, sendo realizado diariamente em 3 horários, 9:30 da manhã, meio-dia e 2 da tarde. Outras informações pelo telefone 3529-9626, 3529-9626 ou pelo site cataratasdoiguaçu.com.br.